DJ Bruno Prado, o mágico dos beats. É o baile, aí. Me fala o que tu quer fazer, se tu quer dar ou quer lamber. Fica de quatro, faz a posição. Deixa eu te comer. Deixa eu te comer. Deixa eu te comer. Deixa eu te comer. Quando ela tá solteira, é trepadeira. Quando ela tá solteira, trepa. É o baile, a equipe é o baile, aí. Me fala o que tu quer fazer, se tu quer dar ou quer lamber. Fica de quatro, faz a posição. Deixa eu te comer. Deixa eu te comer. Deixa eu te comer. Deixa eu te comer. Quando ela tá solteira, é trepadeira. Quando ela tá solteira, trepa.